Participa aqui nas atividades, já agora em que Exatamente, atividades? No teatro? exatamente. No teatro, na ginástica, à segunda-feira aqui é o nosso convívio das pessoas da maior idade. Gosto muito, é melhor que estar em casa sentada no sofá e toda a gente havia de pensar como eu penso, que nós não nos fazemos velhas. Aqui não nos fazemos velhas. Já participa aqui há muito tempo? Pô, já participava quando era na junta e depois passaram para aqui, já participo nisto, sei lá bem, há 10, 11 anos. Uns 10, 11 anos. Portanto, deixa aqui o convite a outras jovens A para toda participarem. a gente que tenha idade, eu tenho 75 anos, são 3 quarteirões e gosto muito, tenho espírito de uma pessoa nova. Porque me sinto muito bem nestas coisas. E as atividades também são aliciantes, não é? Muito boas. Além do aspecto físico, também tem outras atividades que estimulam. Tudo. Eu tudo que for de atividades, para mim tem muito valor. A questão dos afetos e das amizades também é importante E aqui. importantíssimo. Damos Criam-se muito aqui bem. amizades? Muitas amizades. Damos bem com muitas. Pois, com o pessoal todo que participa. E gosto muito aqui andar. E já tenho convidado muita gente. Uns querem, uns não querem. Mas isso Também depende deles. há alguma vergonha pelo meio, ou não? Não, não, Não há que ter vergonha. vergonha Não, de não, participar. nada disso. Não, não tenho. Não estou a dizer quem não participa. Tem alguma vergonha em não fazer, não é? Em não Ah, participar. com certeza. Ainda ontem, por acaso, estive com uma pessoa, também que já deve ser até mais velha que eu, e falei-lhe nisto, que esta semana vamos ter aqui muitas atividades, e ela disse: Deus me livre, não, eu não, sinto-me melhor em casa, no meu sofá. Mentalidades.